Chiesa, Marelli, Salvadori, Postale 24. Berwisky 50, pista 10, curva direita, subida da El, transição de Iner, acione 5443 e o controle 1 no 9 decimal 35. Autorizado 340 para Guarulhos e a Berwisky 50, decolada da primeira curva direita após da El de Iner, a saída 5443, transponder 1935, controle para 3155. 3155, portão 2, chame quando pronto. Chamará. Pushback acionamento Web Jet 6703, está na remota. Autorizado, chame táxi Web 6703. Chamar táxi 6703. Altímetro 1-0, 1-0 autorizado, procedimento RNAV. Ok, descendo em manter 2510, 1-0, 1-0, autorizado RNAV, 3235. 35, chuva leve no aeródromo. 3835, gente. Taxi Web 6703 com 90 a bordo, 4h40 com fins. 90 a bordo? Afirmo. Ok, 6703, livre táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie. Na chame a torre 198 decimal 6, 1186, altímetro 1010. Web 6703. Juliette Alfa, lá vai chamar a torre 186, altímetro 1010, objeto 6703, bom final de semana a todos. Um gol. Solo Salvador, gol 649, pushback acionar, gate 3. 649, portão 3, tá livre, chama pro táxi. Polizão, chama na pro táxi, gol 649. Zulu 9, pode iniciar, ok? O 4065. Obrigado, obrigado. Eu vou 1, 2, 0, 6, 9, 8.